Ó Senhor, humilhai contra ti, se eu me sinto envergonhado e por ti desamparado, qual ovelha sim, pastor. Ovelha sim, pastor. Ó Senhor, seja propício a mim, de rodillas vim clamar. Mis pecados cometidos, yo no oculté a ti. Están todos en tu altar. Estão todos em tu altar. Ó Senhor, por tu santo amor, não me negues tu mirar. Esta noite é suja cena, tua igreja está llena, ou não queres me invitar? Esta noite é tua ceia, tua casa está cheia. No quieres me invitar. Ó Senhor, yo acá estoy para en tu mesa cenar. Quero estar solo a tu lado, qual humilde invitado, eu me encontro em tu altar. Nuestra comunión, este cáliz sagrado, esto sangre derramado para nuestra liberación. Nuestra libertación.